Eis a voz dos teus atalaias, Senhor, dos teus adoradores. Eles alçam a sua voz e juntamente exultam. Porque, ó Deus, olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Nós te adoramos, Senhor. Elevamos os nossos olhos a ti. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Diga, o meu socorro.